departure, good morning, Webjet 5808 with you. 5808, just climb and maintain level 340 on goal departure. 340 goal departure, Webjet 5808, thank you. 1804, autorizado, LSXA, reporte estabilizado. Atalho estabilizado, 1804. Estabilizado ILS, passo travado 1804. Recomplete final ILS, chame a torre 118.6, voo 1804. 18.6, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, voo 1804, estabilizado em ILS, passo travado. 04, continua a aproximação pista 10, vento 090 com 10 nós, está autorizado o pouso. Ele pouso pista 10, voo no 804. Jet 5808, passing level 140, contact Recife on 126.0, if unable 128.8. 126.0128, thank you very much. Good morning, 5808. Morning. Luna 715, continue descida para 2000 pés. Livre LS, XRA, reporte localizador. 2000 Romeu Pen, está livre X-Ray, reportaremos estabilizado no log, igual 900. Salvador, bom dia, gol último 607 com a informação ECO. 607, bom dia, chegada bom, se desse mantenha 3 mil pés, ajuste 1011. 10 mil pés, 1011, gol no 607. Noite 04, no solo 42, libera direita, táxi via Alfa e Kilo, faz táxi pelo pátio 3 após posição 10 do pátio 1. Alfa, Kilo, pátio 3, posição 10, eu vou 84. Só confirmando posição 10 do pátio 1, ok? Posição 10 do pátio 1. Serra Kilo Delta, montado no radar vigilância, chegada à Mari, esse mantém a 4 mil pés, NH1 no 0 no 1. 1795, tá no estabilizador, tá localizado, estabilizador da 10. Ok, complete final ILS, chame a torre 1186, 1795. 1786, obrigado. Oi, Salvador, Gol 1795, LS da 10. No 715, bom dia, livre pouso no 0, 090 com 10 nós. Livre pouso no 0, Gol 1795. Quilo delta, velocidade 2609. Suficiente, reduza para 240 nós, a primeira redução, número 3 para pouso. 2409. Bom, 607, via chegada bom, ficou um ajuste 10 no 2, descer para 2000 pés. 7, desce via até 2000 pés. Serra Kilo Delta, ajustado 10 no 2, via chegada Mare, desça para 2000 pés. 10 no 2, via Mare, 2000 pés. Salvador, bom dia, tá 3171, no seguinte da informação ECO, número 7, autorização Guarulhos, nível 3, 4 Zargos. Os 49, libera a direita, táxi via Alfa e Kilo, táxi via Pátio 3, portão 4 no Pátio 1, está autorizado até o portão 4, Pátio 1. Paciente, tem livre o táxi via Alfa e Kilo, pátio 3, prossegue para a posição 4 no pátio 1, no gol 1, 7, 1, 5. Voo 607, está autorizado a aproximação ILS. Livre ILS, voo 607. Sierra Kilo Delta, está autorizado a aproximação ILS. Kilo Delta. Meia 07, localizador em aproximação, chega o trem, chame a torre 1186. 1186, um bom domingo. Good. Salvador, bom dia, gol no 607, duas milhas para o Cipra, baixo trabalho. O 607, autorizado pouso na 10, 080 com 10. Livre pouso na 10, gol no 607. 171, cópia. Escuta. Bom dia, web 5722, informação e eco, autorização 320 para Brasília. Pode cópia. Segunda cópia. Quilo Delta, localizador e aproximação. Checa o trem, torre 1186. Quilo Delta. Torre Salvador, Papa Papa, Serra, Quilo Delta. Prossiga. Serra, Quilo Delta, guarda pista livre. Só que está pousando, sete. Está presente em condição de circular? Positivo. Informe na final, no site. Quilo Delta, Parmalat. Trolley Gol, 897. Um, 3171 é o solo. Liga, 3171 para o solo. Autorizado Guarulhos 340 pelo ISC 50, decola da 10, direita da Eoleda, põe Leda Bidev. 1198-5417. Autorizado Guarulhos 340 pelo ISC 0, decola da 10, para a direita da Eoleda, Leda Bidev, encontro de 198, transponder 5417, 317 anos. Correto, pronto. Pronto, para puxar o estacionamento, da 37 anos. É o portão 7, confirma? Irmão, 7. Tá livre, chame táxi. Se eu puxar o estacionamento, chamada para o táxi, da 37 anos. Ingresso aquilo para o pátio 3. O destino é a posição 5 no pátio 1. Táxi será via pátio 3. Gente, alfa, aquilo, pátio 3, posição 5 no 1. Vou no 607. Vaz para final, baixado travado, terra que eu dava. Autorizado pouso no 7080 com a 12. Torre, Papa, Papa, terra que eu dava, vaz para final. Autorizado pouso 080 com a 12, o Sierra Kilo Delta. Kilo Delta. Victor, bom dia, Gol no 605, informação Índia, descida, passo 230 para o Numeda. O 605, este é o controle de Salvador, meu cordial. Ajuste 10012, via chegada Bonf, desça para 2000. 10012, via Bonf, desce para 2000, Gol no 605. Controle Salvador, corresponde, outra 3597. Tem aqui a informação, ponto troque. 3527, este é o controle Salvador, meu cordial. Ajuste 10012, via chegada Bonf, desça para 2000. Para 2000, descendo via ajustado no 0123. Oi, tem autorização para o web 5732? Cedos 2, afirmativo, autorizado Brasília. O nível 320, decolagem da pista 10, curva direita, gole Eval, após Eval, direto Zâmbia, após Zâmbia conforme plano de voo, 119.8.5427. Está autorizado Brasília 320, direto, corrijo, decola da 10 direita, gole Eval direto, direto Zambi, direto Dogna e após direto, controle 1 no 9.8 5427. Gol 1897 intercepta o curso do localizador em aproximação. Chega trem, chame a torre 1186. Queitou 1886, gol 1897, obrigado. Val direto Zambi, chame pronto, puxa acionamento. Vou levar o direto Zambi, está pronto para o funcionamento do Web 5722. Autonomia 4 horas, 20 minutos, alternando. Sinto autorizado. Obrigado, 607.